viajar. Quando dá pausita, me sinto tão bem. Sim, me sinto um rockstar. Quando ela confirma que sua amiga já vem, foda-se o problema. Eu sou seu problema. A vida é pequena. Se eu partir agora, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Se eu partir agora, já valeu a pena. Pena. Yeah. Ela me deu esperança. Ela cruzou uma cidade, meia luz enquanto dança. Depois senta na maldade. Os caras me trouxeram drogas, logo depois foram embora. Recepcionista ligando, tem várias gatinhas lá fora. Elas querem conhecer o rato, sabe que sobrevive aos esgotos. Nós nos amamos de fato. Não, eu não tô sendo escroto. Dizem que sou comunista, dizem que ela é colunista. Deu as ideias no Insta. Não perdoo porque não sou Jesus. Nunca tive nada na vida, planejei coisas na vida. O brilho dos olhos delas trazem um pouco de luz. Yeah, yeah. Pouco de luz. Yeah, yeah, yeah. Crow communication, nego, hoje é sexta. Trap groove grave enquanto ela me beija. Crow communication, nego, hoje é sexta. Trap groove grave enquanto ela me beija. Ela quer saber se eu tô bem. Coisas pra dizer, mas melhor nem. Outra fase, nada mais. Rap game, linhas as. Cash, cash, cash. Full time, outro hit. Sem time pra bad trip. Yeah, yeah. Fazendo o meu trampo girar. Suave pra não embaçar. Ela diz, bó fechar. O nega só cola. Yeah, yeah, yeah. Quando deposita, me sinto tão bem. Sim, me sinto um rockstar. Quando ela confirma que sua amiga já vem, foda-se o problema. Eu sou seu problema. A vida é pequena. Se eu partir agora, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Se eu partir agora, já valeu a pena. Pena. Um diamante na piscina, ei. Sol na bunda da minha mina, ei. Uma roupa pra minha filha, ei. Skank na blunt e baunilha, 7-7. Faça a coisa certa pra que vale a pena no momento certo. Curvas da vida pelo lado certo, são tão normais. Se eu tiver na dúvida, eu não me questiono e vou. Pra que vale a pena. A vida é pequena, se eu partir agora, já valeu a pena. Ela me deu esperança, ela cruzou a cidade. Meia luz enquanto dança, depois sentar na maldade. Eu tinha dito a verdade, eu tenho compromisso e você sabe. Rockstar uma noite, por favor, não me liga jamais. Adoro viajar. Quando deposita, me sinto tão bem. Sim, me sinto um rockstar. Quando ela confirma que sua amiga já vem, foda-se o problema. Eu sou seu problema. A vida é pequena. Se eu partir agora, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Se eu partir agora, já valeu a pena.